Todo bom dia, Chanel 6140, informação Juliette, posição 8. O Chanel 6140, Juliette confere, aguarde cópia, Maceió, Pouca Transfaro. Sim, graças. Bravo Romeu Foxtrot autorizado nível 370, vinha a rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva à direita, corrijo, primeira curva à esquerda, subida pouca, transição Aru, 5051 no transponder, controle 1935. Mantivo 370, Serra Bravo Romeu Fox autorizado, conforme o nosso plano, autorizou 97, decola 1-0, primeira curva à esquerda, na Puca, Aru. 340.4? Pronto, copia. Autorizado na CSA, Bravo Mike Oscar, nível 350, via rota do plano de voo. Pista 10, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aru, 5061, o transponder, controle 1935. 350 autorizado via rota do plano, decolando 10, primeira curva esquerda, Puca, Aru, 5061, o transponder, o controle 1935. Correto, o chamar 6140, portal 81, pronto, inspecionamento. Câmara pronta. Táxi 1619, 140, 350, Guarulhos. 1619, utilizar táxi, ponto de espera da pista na 0, via Pátio 1 e táxi Índia. Ponto de espera, chama 2895, ajuste na 0, no 4, Bauru. Pátio Índia, 6911, obrigado, bom dia. 300, via Dael. Possibilidade de curvar à direita agora pro de Dael para evitar formações, senhorita? Dividido 2762. Salvador, muito bom dia, isso é o Whisky em Uniforme, transfere e entre a informação, Juliana. Faltando o Whisky em Uniforme, autorizado a chegar da moda, essa via para 410, que é legal na 014. Sistema via na AMAN para 410, ajustado no 014, Whisky em Uniforme. Chama a torre 198, decimal 95. 1895. Patatango, Whisky Yankee no Fórmula, está autorizado Duna. Autorizado Bruno de Duna, Whisky Yankee no Fórmula. Estou aqui na companhia, alinhando, em mais um minuto inicia ele falar de Nozé. Sim, chegou a Nozé, 94. 2, direto Coral. Afirmativa, ajuda 2772, direto Coral. 2762, direto Coral. Possibilidade de a gente voar agora mais 20 milhas nessa proa para evitar formações, senhorita, e depois curvar direito? Afirmativa, ajuda 2762, após desvio, está autorizado Coral. Após desvio, Coral, grato. Alfa e Juliette, posição 02, voo 1394. Azul 4207, autorizado a chegada a bom, seguir essa via para nível de voo 050, Senegal no 04. Obrigado, Matheus. 28 decimal 3, voo 2065. 6283. Comando abortivo, 169. 169, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360 via saída da ETA. 360, voo 169. Localizador 3896. 3896, chama turno 8, decimal 95. 169, já tem como evitar o tráfego? Tem condição de voar na proa 170? Estimativo, proa 170. Relativo com o número 9, o tráfego do colégio é 100, com a posição de 3 horas, 10 milhas, cruzando o nível de voo 070, subindo para o 300. 107. Está passando o Oscar até o quilo? Está passando o Oscar até o quilo, postar uma milha para terminar o Oscar, serviço radar encerrado. Chame o controle de frequência na 20 décima 1. Região 1. Sol 2-1-1. 210. Com mais 20 milhas, depois voa coral. 10. Variável em 1. Os autorizados estão 190, da 3-2-9-6. Leda. Mais o nível do 200, Leda, 169. Pelo 69, curva esquerda para 190. Pode ser pela direita? Afirmativo, direita no 9, para 190, gol 169. Direita 90, 69. Tango, esquente uniforme, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LS3, posto estabilizado no localizador. Autorizado para 2.000 pés, o X3, chamada estabilizado no localizador, o esquente uniforme. Pelo número 9, aguarde, será autorizado direto para o Tajé. 7-9. Pelo número 9, autorizado da presença do Tajé. Da presença do Tajé, igual 69. Controle azul 4207, está na proa para a informação, mais 20 milhas e após voa bom. Frente azul 4207, deixa para 4 no pés. 4 mil, azul 4207. Ajuda os 72 após desvista, autorizado direto por seguro. Pode desvio 2762, confirma em 62, Charita. Estimativo. Ajuda os 762 após desvista, autorizado direto por seguro. Pode desvio, por seguro, obrigado. Da 3896, muito bom dia, prossegue via Alfa, me chama de Juliette. Alfa, reportará a 3896. Pelo menos 9, chame o centro Recife, frequência 15.1, na terna 128.3. Quem é esse mono aqui, o meu nome? Azul 4207, após de juiz de Vertelo. Pela Azul 4207. Luiz Kink, uniforme, chama torno no 8.95. Chama na torre, 118.95. Um bom dia, bom trabalho, senhor. Torno 97, muito bom dia. Para Serra Bravo, quilo papá, está autorizado. Do nível 320. Já cola norma 0, compra o perfil da saída da L da Motiva. Intercepta a Pesulu 1-0 por base. Eu penso Luna Meia, Papa Ota, Serra Mike Uniforme, com fins conforme. Protocolagem direita, aciona 5074 no transponder e a frequência do controle 119.35. Autorizada, retira no 327. Saída da L da Bota. Após rápido do 1-0 por base, rápido do 1-0 por base. Na 3896, ingresso via Juliette pro 052. Frente do Golfo 1184, 134 a bordo, alterna João Pessoa, 3h25. A gente contorna, prossegue através do gate 62, assim que a aeronave deve estar parqueada no 05. Você prossegue contornando o pátio, prossegue em Gay Alpha e corre no ponto de espera 118.95. O altímetro marca 1014, tem em bom voo 1184. Até o top 6, aguarda o tanque, prossegue em Gay Alpha, 1295 na torre, voo 1184. Olha, confirma o ajuste para o Azul 4207. Azul 4207. Desça para 2.500 pés, o Kenangal no 0 e no 4. Se autorizar o final do procedimento X-Ray, reposta autorizada no localizador. 2.514 foi para estabilizar a zona 207. Exatamente visual, trem baixo, checado, uísque em uniforme. Uísque em uniforme, sim. Autorizado o uso, mesmo variação em 2 anos. Uniforme. Vamos Salvador, vamos para 6140. Vamos no 2022 para o Multimed de funcionamento. Puxa, chama o táxi. Para o táxi, 4.0 da 1. Whisky Ant Uniforme, Solo 37, livre direito, chama Solo em 1, 2, 1, 2, 1, 1. 1, 1, 2, 4, autorizado ali, mantém 1, 0. Ali, mantém 1, 0, 1, 1, 4. Uniforme, bom dia, prossiga. Posso ir no seu pátio? Gente, prossegue via Alfa, vai manter a posição antes da Juliette. A aeronave da Bianca já iniciou o puxo no 08, após eu autorizo o senhor, tá? Mantenha a posição antes da Juliette. Bom, nós estamos autorizados em colapso no 0, vento variável em 2 nós. Deixa eu falar isso no 1, tá? Salvador, bom dia, Bruno 739, 30 quilos. Bruno 739, autorizada a chegada a Mário, desça via para nível de voo 050, que é negar na 094. Já se via Mário, voo 739, 14, 7 dias. Bruno 739, está autorizado IPAP. Pode vir, IPAP, 739. Estrela, bom dia, voo 1184. Número 4, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, via saída PUCA. 370 PUCA. Voo 4207, controle de aproximação, chama torre, 198, decimal 95. 95, boa. Salvador Azul 4207, está estabilizado. Azul 4207, continua a preocupação, tráfego menor, vento variável 2, quem negar 104. 14, Azul 4207. Alternativa, por gentileza. Obrigada. Uniforme, após a passagem do avião, o seu ingresso via Juliette contorno parte de cima para ingresso na Lima. Muito bom dia, está autorizado Sierra Bravo Mike Oscar, Mateo, nível 350. Decola da 10, contra o perfil da saída PUCA, Jamo, Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Prossegue via Tezul 17 conforme. Aciona 5162 e o controle 120, posição. Controle 119, decimal 38. Estamos autorizados, Mateo, 350 nível, decola na PUCA, Jamo, Aracaju, temperatura 17. Eu transpondo o controle de saída 193. Bora, 64. Posicionamento correto, me chama quando o piloto para o posto Salvador, aqui é 61140. Aqui é 61140, visual com tráfego na curva. Faz posição meio autorizada, né, manter o 90. Nós posso fazer a nota final de AMT, 110, 61140. Quebec Torre, 118.95 para o cruzamento. Muito bom dia, prossegue via Alfa Juliette, a posição é 03 na parte principal. Alfa Juliette 03 Azul, 4207. M1 autorizada, decolagem, 0 vento variável em 1. Autorizada, decolagem, tirada, M1 Puxando a 6140, decolada 45, chama controle 1 no 9 decimal 35, bom voo. 0935, obrigado. Controle Salvador, Oxané 6140. Oxané 6140, contato radar de decolagem, suja para nível de 350, está autorizado direto Jama. Direto Jama, subindo para o nível 350, Oxané 6140. O 94 chama o para Recife, frequência no 2.085, alterna no 25, decimal 45. 2.085, da chama 5, obrigado, bom dia. Dona 739, 24, no teste, a próxima coisa de dona. 4.000, reportará quando as duas, dona. Pode tirar de alfa, prossiga. Sua matrícula da aeronave é Papá Romeu, Romeu, Fox Trot Alfa? Se o seu plano não consta no meu sistema, se eu preencher o plano com o destino? Gente, assim que eu receber, eu pago a cópia pro sistema, até me escuta agora, ok? O funcionamento fica a critério do senhor e está sujeito à autorização de tráfego para decolagem. Procedura na rua 1729. Eu vou no 739, desça para 2000 pés, estabilizado final, procedimento LS-X3, aposta estabilizado no localizador. 2014 autorizado, reportará 468. Papá Romeu, Romeu, Fox, Alfa. Autorizado para local, meu pai, já falou da nota de corredor forte. Faz decolagem curva esquerda, aciona 0145 e o controle 119, decimal 3. 1268, 1245, bom dia, tá bom. Zero, no centro, para acionamento rápido de decolagem, torre em 1, 9, 9, 9, 5. O altímetro marca 1014, tem bom voo. Comunicar para o Flávio Zabado, por gentileza, eu não compreendi. Obrigada. Solo Salvador, voo no 395, solicito autorização São Paulo. A 395, está autorizado o CA, Bravo, CA, Papá, com voz nível 360. Decolada 1-0, cumpre o perfil da saída. Dael, Leda, Motiva, onde intercepta o pêndulo 1-0, por base, o pêndulo 6 com fins, conforme a rota do plano de voo repetitivo. Após a decolagem direita, aciona código 5075 e o controle em 119.3. Autorizado São Paulo, nível 360, decola dano 0, Dael, Leda, Motiva. Upper do Luno 0, Pupab, Upper do Luno 6, com 5, decola com curva direita. O transponder 5075, controle 1935, voo 1395. Passejamento correto, me chama quando pronto para o push no 02, voo. Portará, voo 1395. Sante, o Bono 648, autonomia 2 horas, 146 a bordo, João Pessoa. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1014, tem um bom voo no 648. Sante, Índia Alfa, ponto de espera 1895, mas eu te fizer na fase, obrigado, bom dia. 9, autorizado pouso do senhor, 0, vento variável em 6 nós, e com opção 1. Pouso na 10, voo no 739. Fox, go ahead, sir. Decolagem, cabeceira 35. Gente, vou pagar uma site pro senhor, que o seu compressor da saída Argo, com curva pela direita. Só um minuto pra coordenação do nível, ok? Mantemos que eu tenho agora. 1-0, pronto, visão para a navegação. Voo 648, após o pouso do Boeing 767 nacional, autorizado a linha em manter 1-0. Após o pouso, a linha manter 1-0, voo 648. Observador, voo 1-0-94, está sempre daquilo, autorização para Fortaleza. Voo 1-0-94 para Fortaleza, está autorizado nível 370. Decola da 1-0, computador sobre a saída Momo Frate, após decolagem curva à esquerda. Prossegue a pêndulo 19, conforme a rota do plano. Aciona 5106 no transponder e o controle 119-32. Confirmando a saída para um pouquinho rápido ali, é Momo Frontinho, é isso? Momo Frate, afirma. Ah, tá certo. Autorizado então Fortaleza, ao nível 370. Na sua rota, Perzulu 19, Bangu, direto a Pucu, direto Fortaleza. Decola da 10, primeira curva será à esquerda, no perfil da saída Momo, transição Frotinho. O controle opera em 119.35, nosso código transponder é o 5106. O voo 1-0-94. Gol 0094, seu planejamento está corretíssimo. Me chama só no pronto para posto, não é dúvida. Paciente, obrigado. 0094. Autoridade colagem, vamos lá. 0, 1, 2, 4, 8. Consegue via Alfa me chamando de Juliette. Alfa, de Juliette, com Maria. Bom, não é 48, decolou 58, chama controle 199, destino 35, bom voo. 1935, bom dia. Controle, bom dia, gol 1648. Contato radar decolagem, sua para nível de 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, 1648. Questionamento. Próximo, Juliette. 1739, ingresso Juliette para o 09 no pátio principal. 1094 está condicionada. Após a passagem do tráfego da companhia, a cauda acordando com o tipo de solo sem livre puxo sanitário. Permanecer, sobrevoo. Gente, informo que eu tenho aproximações em 10 minutos. Confirme por quanto tempo irá permanecer na área de sobrevoo. Gente, tem condições de afastar para, tanto para o setor norte quanto para o setor sul, a critério da torre. O meu Fox Trot Alpha, reporte na interseção ótica. Zero, agora 648. Fox Alpha Fox, pronto, quanto? Autoridade Curitiba, Serra Bravo, Charlie Tango, nível 400-400, via rota do plano de voo. Pista 1-7, primeira curva direita, arbor, elefa, após elefa direto, Nitbull, para interceptar Pesulo 2-1 e seguir conforme o plano. 5-0-1-1, o transponder, controle, 0-3-5. Já sobrevoa a área próxima, à cabeceira 1-0. Gente, autorizado sem interferência com a com este decolagem 1-0, quanto a escuta permanente. Correto, pátio 5, chame torre para acionamento 2-5, com 1014 ajuste, bom voo. Sobre a sinal 1-0, ok? eu for ao 03, só confirme por gentileza o local dela sobrevoo, fica sobre a estrada do Pouco, próximo à marcador externo ou no setor sul da Torre Salvador. Confirme o local por gentileza. O setor é o setor oeste, aproximadamente no eixo de aproximação da 10, sobre a paralela. Cliente da presente autorizadora de sobrevoo, nenhum tráfego reportado. Até pode parar o meu nono do setor e manter a escuta permanente. Mantendo sua escuta permanente, descendo curva à direita e prosseguindo para o setor solicitado. Voo 648, sobre a restrita até nível de voo 310, chama do centro Recife, frequência 2685 até 95.45. 2685, 2145, restrita 310, bom dia, 1648. Pronto para o táxi, 183 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alternando com o fim. Rua, táxi à direita, via Índia, ponto espera 2895, ajuste 1014 da rua. Direita, via táxi à Índia, ponto espera, torre 11895, 1014. Voo 1395, graças, bom dia, filho. Bom dia, 3198. 3198, autorizado a chegar da Mari. Autorizado direto IPAP. Precisa para 5.000 pés, TNH na 014. Ok, IPAP na rua, 5.000. De Salvador, bom dia, Guno 395. Bono 395, bom dia, autorizado a NL, decolagem 10, vento variável 88. Livre decolagem, pista 10, Bono 395. Na 31, na Zip, está autorizado 4 mil pés. 4 mil pés, obrigado. Na 395, decolou 08, chama controle 1993, bom voo. Controle 1935, voo 1395, grato, bom dia. Zero, bom dia, Gona 395, 1200 pés, saída da El. Gona 395, contato o radar da decolagem, suba para nível de 360, totalizado Leda. 360, plan de Leda, Gona 395. No portão 62, na posicionamento. Eu 4207, na escuta? 4207, informação em Consul Lima, autorizado Guarulhos, nível 320, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita, da El, Leda Motiva. Interceptor do Zulu 1-0 até Taubaté. Acionando o transporte 5-1-1. 1-6, controle 1-1-9, decimal 3-5. 0, 3-14. Gol 8, né, pai? Salvador, bom dia. Gol 9-62. Informação: Kilo, necessita desvio à esquerda, prova 0-4-5. Gol 9-62, desce para 5.000 pés, que é legal na 0-4. 5.000 no 0-4. Pro ideal é 0-4-5, por aproximadamente 75.000. Victor Alfa, posição 3, chame pronto, direcionamento. Gol no 094, portão 612, é posicionamento. No 094, gol, posição 612, autorizado, chame pronto. Autorizado, chame pronto, então 064. Gol no 094. 4.000, vai reportar por ano. Gol no 864, inicialmente, direto para nível de voo 1.60. 1-6-0, boa noite, tinha 4. 7-2, boa noite, tinha 4. Oi, 1-6-2, confirma sua velocidade. 309, inicialmente. 7-5, uma torre para o seu pensamento. A medida, você já matou. 1-8-6-4, reduz a velocidade para 2-5-0-9, número 3, na aproximação. 2-5-0, que é 7, boa noite, tinha 4, vai ter que efetuar de seu. A esquerda ainda na proa 0-5-0. Teste, boa noite, 1-4, deixa até nível de voo 1-6-0 inicialmente. 1-6-0, vai tentar dividir na 0-5-0. Uma 4, deixa até nível de voo 1-5-0. 1-5-0, boa noite, 1-4. 3-1-9-8, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSX-3, até estabilizado no localizador. Ok, autorizado 2.000 pés. Libera as 5.000 de TAP? Está livre, 3-1-9-8. Está livre, obrigado. Boa noite, 64, vou seguir o tráfego 206 milhas, cruzando nível de voo no 30, descida para 4.000 pés, Long 738 da companhia. Imagina, boa noite, né, Fábio? Vamos pela magnética 0.0, é pra te ver. Boa noite, 64, vou seguir o nível de voo 1.00 inicialmente. 1.00, boa noite, né, Fábio? Controle Salvador, vando 395. Vando 395, prossiga. Fazer desvio à direita, proa 230 por 20 milhas. Turma 395, some os desvios diretamente ao centro Recife, chame mesmo, frequência no 25.1, alterna no 28.3. Bom, se informa para o centro, 125, 1.223, obrigado. Alfa, ponto de escala, tempo 1295, altímetro marca 1014, tem bom voo? 1014, pátio Índia, ponto 0295, obrigado, boa noite, Alfa. Ventilo número 2, desça para 2.000 pés, está autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2.000 na reportagem, obrigado, 9.62.